beijo. Isso é obra divina. Vai gritar medicina. Até hoje se dá vacina. Aquela gatinha era mais bonita antes. O tempo veio, a feiura dominou. Ficou tão mole que foi preciso os implantes. E o cabelo que era lindo nunca mais penteou. Aqui estria comprida. Coleção de ferida. Até hoje sem dar minha filha. Se isso não sai do banho de gasolina, pega um trem pra Teresina, que lá tem com que banhar. Chegou pra filha e disse assim: